Atenção, ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti e joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, no ar mais um programa MPB Brasil, o melhor da música popular brasileira. A partir de agora, na sua rádio preferida, a gente agradece a sua audiência, a sua sintonia. E a partir de agora, então, portanto, uma hora com o melhor da música nacional. A gente começa o programa com Absinto, Só a Lua, o melhor da música brasileira, MPB Brasil. Em caçar tudo que naturalmente um dia aflora, só a lua poderá lhe dizer o quanto eu gosto de você. Só a lua poderá lhe dizer. Permito confundir ansiedade com desejo. Só a lua poderá lhe dizer o quanto eu gosto de você. MPB Brasil, o melhor da música nacional.

Você está ouvindo MPB Brasil. Da música brasileira, MPB Brasil. Do meu corpo, esse estranho dublê de retratos.

na espinha, coração na mão. Não há outro modo de se estar junto. Foi conversa fora, uma bad, foi o não. Distância é oásis, caminhos que levam pro sem fim. E sem fim é esse amor que faz a gente assim. Mentiras em verdades, sorrir nem sempre é ser feliz. Não há por que se enganar, melhor deixar seguir. Ser que assim seja bem melhor. Não há só um modo de se estar junto. O que se viveu já valeu pra mim. Distância é oásis, caminhos que levam pro sem fim. É esse amor, meio yang, meio yin. Mentiras em verdades, sorrir nem sempre é ser feliz. Não há por que se enganar, melhor deixar seguir. Para encerrar o nosso programa de hoje, Sandra de Sá, Canção de Búzios, Maria Bethânia, Quero Ficar com Você, Kátia, Lembranças, e abrimos com Joana, Doce Prisão. Um grande abraço para você, o MPB fica por aqui, mas na próxima semana a gente volta com muito mais. Grande abraço, até lá. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.